638, eu não mantenho o ponto de espera. Azul 4462, vento 90 graus 069, esposa autorizada, sistema 0. Esposa no 04462. 32, como foi falado anteriormente, o dono da casa aceitou o seu voo a Eudes, restrito 340, no dia 32. Ok, Eudes, 340, a gente agradece ao dono da casa. Daqui a pouquinho você vai agradecer verbalmente ao centro de equipe. Então, United Tank 651, continue a taxi via Quebec, runway 17, after taxiway Oscar, call me on apron 4. United Tank 651, continue via Quebec, runway 17, after taxiway Oscar. Juliette 9009. Chanel 9009, autorizando ingresso via Juliette, posição 05 indicada. 05, 009. O Zulândia Papá. Sanguíneo, a torre 1895, boa tarde. 1895, obrigado, bom trabalho. Hã? Vai reportar alfa, Sanguíneo, final de 3 milhas com 360 pela esquerda. Confirme o parte de estacionamento após o pouso. Hangar Bata. Gente. Boa viagem. 250, 9832. 5 milhas, senhorita, e depois você assume o final? Afirmo. Pode fazer um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Paciente, então. O alvo está ruim, já. Hello, terminal, radio approach control, maintain 090, confirma your flight direct to Montreal. Roger that, 2009, you are on the radio control with the Juliet. Osta 3217, está livre, prosseguir. Para 2500 pés, livre LS, 2500 pés, estimativa no 06, para 3217. 2500 com 16, está livre LS, está 3217. Romeu Alfa Tango Índio, autorizado final da 97, negativo 360, reporte final de 3000. Gente, então o Alfa Tango Índio vai completar direito para interceptar final. O Alfa Tango Índio reporta final de 3000. 08. Azul Índia Papá, ajustando o azul de altímetro no 06, reporte no ponto de espera da Oscar. Afirmo. Voo 2009, passo 140, chama Recife, frequência 125, decimal 10, boa tarde. 125, decimal 10, voo 1209. estratégia. Boa. Autorizado, bicho 7, vento 190 graus, 069. Livre, pouso off the wind. Completa aproximação, torre 1895. 1895, obrigado, São 3217. Processando o push, vai manter a aeronave no pátio 3 após a liberação do pátio principal, autorizando ingresso Juliette, posição 01. Então, liberado então. 314, boa, controle direto ITAP, DS 050. Direto ITAP para 060, né? 6304. 050. 050, né? 6304. 1967, mantém ponto, espera da 10. Papá Romeu Zulu e já papá no ponto de espera da. Da Oscar? Gente, mantenha mesmo. 3, 7, 190 graus, 069, ponto autorizado, pistola 0. Trem baixo checado, pode autorizado, 1 a 0, tá 3, 2, 1, 7. Decolado, a 1 a 9, controle transfere, 1 a 2, 0, 8. 2, 0, 8, 9, 0, 0, 0, 0. Papá Romeu Alfa Tango Índia no solo. Agora, a 19 autorizado, backtrack, reporte pista livre. Livre, backtrack, reporte livre, papá. O 6321, boa, contato radar, sobe 360, direto Elefa. 6321. Direto Elefa, 360, 6321. Estou com o Júlio, torre 95. Confirma com o 6321? Romeu Tango Golf, torre 1895. 1895, grava outro ar. Esquadrão, Papa Tango, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, autorizado sinal da 97, aguardando autorização para pouso. Livre, sinal 97, aguardando autorização, Romeu Tango Golf. Azul 4462, autorizado ingresso, Juliette, posição 01. Juliette, posição 1. Tá, após liberação da pista, em condições de ingressar e decolar e cruzar o campo assim que autorizado pela torre? Está liberando na base, o campo no meu Alfa Tango Índia. Gente, o Alfa Tango Índia. Papá Romeu Zulu, papá autorizado, ingresso e decolagem de pistão 7, vento 190 graus, 08 nós, utilizando manobras. Graça linha decola, Zulu, papá. Ok, Zulu. Afirmou o gol no 620. Então, 3217 no solo 21 da direita, Fox, aluno 21 na décima 1. Direito 21, tá, 3217. Zero, copia ou guarda uma autorização para o 22? A gente copia. Fecha o guarde. Passa a área, está 3217. Tá 3217, boa tarde, prossigo táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai chamar a sua Juliette, está 3217. Tá. 967, alinhado, pronto para 10. Gente, mantenha a cabeceira, o gol na 967. Papa Romeu, Zulu, em Japapá, decolado aos 2 nessa disputa, está presente autorizado o cruzamento do campo. Tá com 114 a bordo, 2:18 até na Recife. Gol no 884, autorizado o táxi via mais principal e Índia, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1, no 8, decimal 95. Teve o táxi via pátio, Índia, ponto de espera no 0, 2:85, obrigado, querido. Controle 1 no 20 decimal 8. O Papa Romeu, Zulu, Índia, Papa. Tá, senhora, bom dia. Bom dia. Salvador, Papa Romeu, Zulu, Índia, Papa. Zulu, Índia, Papa, controle. Mantenha a visão no litoral, subindo para 065. Então, inicialmente, seria manter o mil pés. Porque então, mantenha ali, o chão para subida. Chão para subida. Passa para Romeu Alfa, passa 190, chama 5. 1, 2, 6, 85, boa viagem, passa para Romeu Alfa. Alfa 5, 2085, boa. O Romeu tá um Golf 4-5? Nada. Meu solo 2-4, autorizado backtrack, reporte está ali. Salvador, cordial, boa tarde, é o gol 1884, ponto espera da 1-0, está pronto. Boa tarde, gol 1884, mantém o ponto espera da 1-0. Mantendo o ponto espera da 1-0, gol 1884. Segundo 16, direto Duna, livre LF, pista 1-0, reposto estabilizado. Autorizado 2 mil pés, ajuste 16, direto Duna, hoje é 6314, direto. Gol no 620. É autorizado para 4 mil pés, altímetro 1-0 no meio. 4 mil com 1-0 no meio, gol no meio, beleza. Tráfego mantém 1 mil pés. Mesmo assim, autorizado a decolagem da capacidade 1-0 para o gol 1-9-6. Salvador, Chané 6-9-0-1-0. Chané 9-0-1-0. Quanto com a pena, Leão? Afirmativo, por gentileza. Autorizado, Galeão, aerovia primeira Pernambuco 857, nível 3, 80. Fechou de saída da El, Leda, Irume, decola pistola 0, curva à direita após. Transponder 5514, frequência do controle 1220, decimal 8. 380 da El, Leda, Irume, decola da 10, Pernambuco 857, curva à direita 5514208. Oxalé 907. Oxalé 9090, cotejamento correto. Quanto temos confirmado o nível 380? 380, isso aí. 380. Correto, confirme a posição. Estamos aqui na remota 14. Quando quase sente, reporte pronto para o estiver aqui acionamento. Oxalé 9090. Passará. Correção, Oxalé 6327, mais autorização do centro. Centro Recife para a autorização do seu plano. Ok, estou na escuta, 6327. Controle, é o gol no 967. 967, boa, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, gol 967. Gol no 884, 2000-069, decolagem autorizada, pistola 0. Livre do colagem, pistola 0, gol 884. 20 minutos, ok, sente. Zulu, Índia, Papá, controle. Nível 065 para o destino é incorreto. Informe o nível que deseja. É, ok, excelente. Reporte para o início da subida. e caso a subida inicie que após 20 milhas, informe livrando o New Paris, uma vez que ingressará no espaço aeroporto. Vamos para iniciar a subida e, caso a inicie após 20 milhas náuticas nordeste de Salvador, terá que chamar o controle para subir uma vez que estará no espaço aeroporto com frequência livre. Controle Salvador, boa tarde, voo 184 decola, cruz a 1300. Boa tarde, direto Jambo para 2, para 230, 1884. Direto Jambo para 230, voo 184. Xanem 3227, pronto, Copa. Pronto, Copa, Ilhéus, nível 2407, via Golf 677, coral após o cancelamento nível 145, conforme o plano. Saída da EL, transição coral, decola pistão no zero, curva à direita. Transponder 5503, frequência do controle em 120.8. 240, autorizou Ilhéus, via Golf 677. Após coral, decola da DAEL, transição coral, transponder 5503, controle 208, a Xanem 6327 na ponte 03. Xanem 6327, cotejamento correto, reporte pronto, pelo que estiver aqui acionamento. Reportaremos 6327. Uno 620, ajuste até 3000 pés, ajuste 9016. Até 3.000 com 1.016, estou na meia região. Autorizador, Xanem 6364. É o final do procedimento ILS 3, estamos com 8.295. Correção 900, até logo, 6364. Mantenha em escuta. Rama 620, deixa para 2 mil pés, ajustão 0 no meia, autorizado na frente. 0 é estabilizado. Entendeu, até 2 mil pés, ajuste no 0 no meia, autorizado, é que chega a pista 10. O gol 1620, pode autorizar. Rama 620, reduza para 1909, tráfico precede com 195, reban 320 a 8 mil. Gente, reduzindo, gol 1620. Barra, meu Zulu, Índia, vovó, prossiga. Condições visuais de 9500, papá, meu Zulu, Índia, papá. Quando possível, estimado para ingresso na terminal de Aracaju e pouso. Xanem 6314, tráfego avistado, ajuste de altímetro no zero no meio, vento 180 graus, 07 nós, pouso autorizado, vista no zero. Confirmando o vento? 180 graus, 07 nós. 10 no meio, ajuste autorizado, pouso, pista 10, Xanem 6314. Uma 967, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. Recife está presente em 251, alternado 13325, voo na 967. 1884, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085, 2545, obrigado, bom dia. Estabilizado em LS, igual 620. Bono 620, complexo final de procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Torre, 895, 620. Salvador 620, passando externo, baixando travado. Então, te matei eu para saber o ponto do som. 1620, continua aproximando, aguardando o salivre, a gente altímetro 0,16. Ah, 1016, aguardo o salivre, igual 620. Aguarde, estamos coordenando para saber o ponto do sol em Maceió. Polo 21, pessoal, ouro, Xanterra 63, 4. Portugal 021 Alpha, bom Alpha, template level 100, Canadian 1016. Levant level 100, 1016, Portugal 021. Salve Salvador, 3-4, boa. Xané, 3-4, boa, autorizado táxi lento via Alpha, reporta em cidade de Leste. Alfa, repórter presidente, vem 3-4, Xané. Xané, 327, fala, Salvador. 27, na escuta. Confirme o estimado para o push. Estimadamente mais de 5 a 10 minutos no máximo. 5 a 10 minutos. No solo, ao 36, direita solo 1211. Direita 211, voo no 620. Posição parte 3, antes do ingresso no parte principal, sua aeronave da companhia na posição 03, informou de 5 a 10 minutos para efetuar o push. 620 livrou na E. Xené 6327 copiou? Posição Xené 6314. Copiou, né? Com a esquerda agora, naquilo, ingressa a parte 3 e não ingressa a parte 1 do ser autorizado. Correto, gol no 620 autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 620. Fala, retificando, 6327, mais cinco, menos 5 minutos para ele. Sim, reparte quando pronto, Chiné 6327. Papá Romeu Zulu Índia, papá? Papá Romeu Zulu Índia, papá? Papá Romeu Zulu Índia, papá? Ingresso Juliette, posição 02 indicada. Ingresso Juliette para 02, amanhã 20. Flashback na 14, e acionamento, chané 69110 na 14. Chané 9010 autorizado, flashback e acionamento, reporte de campo para o táxi. Passarei táxi, muito obrigado. Flashback e acionamento, o chané 6327. O chané 6327, aguarde a passagem 737 da Gorra Itaguarda, após autorizado, flashback e acionamento, chame para o táxi. Boa 737 da Gol, está autorizado, chané 6327. Papá Romeu Zulu Índia, papá, é tudo do controle? Papá Zulu Índia, papá, o controle está na rede. Papatango, Whisky, Yankee, Juliette, por gentileza, informe o Zulu Índia Papá que pôs o pôr do sol em Maceió é 2090 e frequência ali para coordenação ingressar na terminal de Aracaju, chame 120.3. Só que o pôr do sol é 0190. Papatanguiz, que Yankee e Juliette, grata pela ponte. Portugal 021 Alpha, send 2000 feet, Canadian 016, clear, ILS final approach, what's that? Clear 2000 feet, 1016, clear for ILS approach, next day, and I want you to go to 021 Alpha. Está com 3 horas de autonomia, Alterna Salvador, PLB 115. Oceaner 6327, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1-18-95, ajuste no 06. Via Índia, 1295-6327. Oceaner 6314, autorizado ingresso, parte principal, posição 03 indicada. Seja autorizado, prosseguir posição 03, Oceaner 6314. Taxa Chané 9090 com 102 horas, alternando Guarulhos. Chané 9090, autorizado o táxi. Atento à nave da companhia direita, livrando faixa 3 para ingresso, faixa principal. De passagem ao mesmo, após autorizado prosseguir até o poste de pedra da pista no zero. Quando lá, chame torre em 1-18-95, ajuste no 06. 1-0-6, vai dar passagem à aeronave da companhia. E após seguir para o ponto de espera da 1-0, e lá vai chamar a torre 1-8, o meio Oceaner 6-9-0, com a Chané 6327. Chané 6327, autorizado, ingresso decolagem pista no zero, vento Campina Grande, nível 370, nível autorizado, via Pesulu 1-0. Saída Cuca, transição Zipá, decola pista 1-0, curva à esquerda após a decolagem. Transponder 5525, frequência do controle em 120, décima 8. 6327, contato radar, sub mantenha 240 via saída da El. 240 da El, 27. Tarde, Oceaner 9-0, pronto, no ponto de espera da 1-0. Oceaner 9-0-1-0, alinha e mantém pista no 0. Alinha, mantém na 1-0, 9-0-1-0. É que essa não é minha. Camarão, 9-0. Azul 2789, livrando 180 para 1100. Azul 2789. Azul 2789, dois tratamos de diploma 0-0. Ah, Deus se mantendo 090, é um Charlie 182. É, o meio da mensagem ela foi diminuindo o volume, então só pode repetir por gentileza. Azul 2789, deixa até o nível de voo 100, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 7 milhas, o Nordeste, mantendo 090, é um Charlie 182. Gente, Azul 2789. Copia. Controle 2789. Eu sigo, Azul 2789. O Zulu Índia Papá solicita 035 para Aracaju. Eu deixo em condições visuais para o 035, plano de voo modificado 1849. Copiou, Zulu Índia Papá? É, autorizado 035 DC e cancelado seu plano. Solicita a voa de Ilhéus. Portugal 01 Alpha Tower, 118.95. 118.95, Portugal 01 Alpha, boa tarde, por aí. Azul 2789, por gentileza, informa o Papá Romeu, Zulu Índia Papá, descida critério em condições visuais. O Zulu Índia Papá, o controle informou que é descida critério em condições visuais. Oi. O Zulu Índia Papá. 180 Azul 9623, desça para 2000 pés, ajuste no 096, autorizado final de procedimento de alerta X-Ray, apitou no 0, responsabilidade. Ajuste no pés, 1096, autorizado X-Ray, chamada estabilizada, Azul 9623. Chalé 6327, solicito nível final 160 e progideu. Sub mantenha 120, aguarde coordenação, Chalé 6327. Certificando, é 160 nível final. Tráfego superado, sem restrições, desça para 3.000 pés. Ajuste no 096. Para 3.000, 2.7, está atingindo restrito 120. Chalé 6327, restrito 120. Chalé 6327, submantenha 1960. 1960, 6327. Azul 6918, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 0620, ajuste na 096. Foi 791, via chegada a mão, deixa até 4.000 pés, ajuste no 096. Diamante, 096 para 4.000 pés, 2791. 21, Anato, Portugal, 029. A 327, autorizado inicialmente Coral. Coral, muito obrigado, 6327. 1524. 097, temos nível autorizado 360, copia, aguarda na nossa coordenação. Copio 360. Gente, autorizado com fins, para o via Pesolo 21, nível 360, autorizado, saída Arbor, após posição Elefa, decola pistão no zero, curva à direita, Transponder 5554, frequência do controle 120 decimal 8. 360, Vieta Zulu 21, autorização da Arco, transição elétrica. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita. 5554208, gol no 097. 097, protegimento correto, reporte pronto para o Chilei de acionamento. Reportaremos pronto, grato. Travou, Delta, Cruzeiro, Tuan Alfa. Portugal, Zero, Tuan Alfa, taxa para o Juliet, home before taxiway Texas Via Alpha, come before taxiway Juliet. Pode fazer o subanato que cruza o taxi via Alpha and call you before Juliet. A pata ruim que antes Juliet, Fafó, North East Salvador. Tem centros, Aracaju, 120.3. Azul 69, 18, tem condições de voar, Duna? Afirmativo. Está autorizado direto, Duna, Azul 69, 18. Duna da presente, Azul 69, 18. Azul 4118, nível, temos autorizado 360, copia, guarda a coordenação. 360, agora autorizado, confim, 0 via Pesulu 21, nível 360 autorizado, saída arco, após posição elefa, decola pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5547, frequência do controle 120 decimal 8. 3-0 autorizado, decola da 2, curva direita, árvore, lefa, 5547 e 1208, azul 4118. Azul 4118, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Portugal Zero 21 Alpha, continue attacks via Juliet, Inter 1, position 11, 1-1. Portugal Zero 21 Alpha, continue via Juliet, Inter 1, position 1-1. Azul 6908, desça para 3.000 pés sem restrição. 3.000 sem restrição, Azul 6908. Aguarda autorização, 9623. Azul 2791, número 4 na aproximação, reduza para 2309. Reduzindo 2309, 2791. Estane 90110, chame centro Recife, 95 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125, alternando 13325, Estane 9010. Papá, Charlie, Sierra, meu, profia. Papá, papá, Charlie, Sierra, meu, confirme, código colocado. Papá, papá, Charlie, Sierra, meu, ciência, sendo código, transponder 0122, Mantenha-se em condições visuais, litoral norte, 500 pés, ajuste em Salvador 9096. Reporte visual com campo. Azul 2791, reduza para 2009. 200, 2791. E o Chanel 6327, possibilidade de voar e o MEC? O Chanel 6327, a 53 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o 960, serviço radar encerrado. São Miguel, 120, décima 1. Miguel, 1201, uma boa tarde, um bom domingo. Somente, por favor. Estou acionando o 2148. Azul 4198 autorizado. Se tiver acionamento, reporte para o nosso aerotaxi. Azul 4198. Localizador 2789. Azul 2789, complete final de procedimento, chame torre 118-95. 118-95, obrigado. Compose. Obrigado, até já. Azul 6998, desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste na 06. Autorizado final de procedimento, ele é substituído da pista 90, responsabilidade. S2000, 2016, autorizado X-ray, vai chamar estabilizado azul 6998. Azul 2791, detonação para sequenciamento, curva direita na proa 155, limitado inicialmente pelo localizador, desce até 4 mil pés. Direita 155, descendo para 4 mil, limite ao walk 2791. Azul 2791, a 2-3 milhas, oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna, descendo para 4 mil. Duna 4000, 2791. Nosso 623 agora do táxi da nossa companhia do pátio principal. Para o táxi azul 4 Bem, o 4118 tem 52 pessoas a bordo, 4 horas e 20, alternando Campinas. Azul 4118, autorizado táxi à direita, táxi Índia, ponto de feira, pista 10, chame torre em 1118, decimal 95, ajuste 10 no meia. Agora no meia, chama 118.95, ponto para de Índia, 4118. Azul 9623, autorizado ingresso Juliette, parte principal, posição 01 indicada. Juliette 01, posição 9623. Estabilizou Azul 6918. Aberto sinal de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, boa. Azul 2791, desça para 2000 pés, autorizado pelo procedimento de LSX3 da Pifano 0, reporte estabilizado. Tá livre o procedimento, reportará estabilizado 2791. Centro Embraer da Azul Retaguarda, faz autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Centro Flávio Embraer, está livre o pushback acionamento, o Gol 1097. Chama Barulho 211. 211. Passa uma batalha do 0990 graus, 079. Livre decolagem agilizado, 4118. Azul 6918, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o tráfego da companhia, iniciando rolagem pista livre. 6918. 6, localizador, 2789. Controle Salvador, Papa Papa Charles Serra Romeu, agora estou a 9 milhas do aeroporto. Autoriza a transferência da combinação com a torre, senhora. Papa Papa Charles Serra Romeu, para ingresso no circuito, chame torre 118, decimal 95. 118.95, obrigado, até a próxima, senhora. Tarde, passarei 2231, informação Papa. 2231, Boi Mari, para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Ajuste 10 no meio. 050, passarei 2231, com velocidade de voar e passa. 18, decolado ao 05, controle transferindo 208. Chame controle, obrigado, boa tarde, 4118. Papá, papá, Charlie, Serra Romeu, prossiga. Estou aproximando aqui pelo seu setor Eco, via litoral. Como você prefere que eu pouse no 45? Pelo curso de rotatória ou via litoral, senhor? Só confio no helicóptero. Afirmativo, senhor. Sim, se aponte no setor norte da torre. É portanto, então, setor norte vai manter a vertical da estrada do Cook, senhor. 43. 2791, está estabilizado o visual. Azul 2791, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Sua escuta 2791. Beta Terna, Uberlândia. 1097, autorizado táxi à direita, táxi Índia, ponto de espera, pista 10, chame torre em 1118, decimal 95, ajuste 10 no meia. Tende direito, considera na Índia, torre 10895, 10 no meio, igual no 097. Paulo 06, direita, foco, Paulo, 21, decimal 1. 21, boa. Na Mateó, 1, 2, 3, a borda. 1966, autorizado táxi, via parte principal, Índia, ponto de espera, pistola 0, chame torre em 1, 18, decimal 95, Ajuste 10, 16. Civil Taxi, Flight 2, India, no ponto de espera 10, 2, 1, 9, 10, 9, 5, 5, 1, 9, 6, 6. São Salvador Azul, 9, 69, 1, 8, livrou bastante. Azul 6918, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6918. Boa tarde, o TAN 3215, 3217, 3217, 7 Tapapá, Confins. TAN 3217, boa tarde, autorizado Confins, nível 360, previa Pesolu 10, primeira, decola pista 10, curva à direita, perfil de saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5565, controle em 120, décima 8. 97. Ok, sente, Matheus. Papapá, Charlie, Sierra Romeo, visual com ATR da Azul na final da pista 10? Visual, senhor. Sim. Reporte no setor norte da torre. Mas correto, reporte pronto para o pistão aqui, acionamento. Vai reportar o tráfego da Ticast, 2791. Ciente Alfa, após a Alfa, exige ingresso na Juliette para 09, Azul 692. Salvador, você autoriza o Charlie Serra Romeo subir para 1010 para fazer a aproximação para o 97 de treinamento de alta rotação? Meu filme está autorizado, o número 10. Certo. Autoriza direto e TAP. Prod TAP 2231, certo. Visual com o ATR na cortiça? Afirmativo. Após pouso mesmo autorizado o ANL. Após o mesmo ali, mantém 1-0, gol 1-0-9-7. Charlie Serra Romeu, tráfego no visual, já autorizado prosseguir direto para o passo 5, vento para cheque no 90 graus 08 nós, reporte em solo controlado. Reporte em solo controlado, mas autoriza fazer uma aproximação aqui pelo 17, usando a pista, senhora. Afirmo, está autorizado então aproximar para o 17, deixando o eixo de decolagem da 1028 livre. Deixando o eixo livre, então, senhora, obrigado. 2791 no solo 10, direita, eco solo 121, décima 1. Vai livrar a Fox Front, à direita, chamada solo 121. Atividade na Fox, então, solo 121. Centro da Fox Front, Fox Front, Petrolina. Linha 314, autorizado Petrolina, via Pesulo 20, nível 340, saída Momo, transição Menin, decola pista 10, curva esquerda após, transponder 5563, controle 120, décima 8. Autorizado para Petrolina, nível 340, pela Pesulo 20, decola da 10, na saída Malta Mini. Transponde 5563 e o controle de saída 208, puxa na 6314. Puxa na 6314, apenas confirmando a saída Momo, transição Nimin, Eletro, Novembro, Eco, Novembro, Índia, Mike. Condições visuais, ingresso nos corredores visuais, já passa através de Paris, e ajuste na 09. São Nini. São Nini? Como Nini? Correto, protegimento, reporte pronto para o pushback e acionamento, Xenerme 314. Reportando 314. Fala, Salvador Azul 27.